Olha a mensagem. Mensagem de texto no celular da perversa. Sábado à tarde já é o sexto do mês a catar ela. De fiesta um filhinho de papai vadio. Conversa estilo granfino se faz varonil. Tá fazendo frio, é mês de rodeio em pitangueiras. Vai vendo tio, uma, duas, três doses no gelo esquenta. Uma carreira pro otário, se sentir mais homem. Na carteira money pro cigarro e divertir de monte. Deu bonde na namorada, inventou umas mentiras. Pra onde vai o canalha Joe, ela não imagina. Que a vadia que está na sua companhia, na pura orgia conseguiu o que queria. De gasolina, o tanque tá cheio, dá pra zoar à vontade. Pra cima e pra baixo um passeio e rolar uma sacanagem. Depois de dar um fight, o lock dispensar bagaça. Já foi a tarde, tem outro esquema lá na praça. Ela se acha, sente a poderosa num Ford Ka. Se engraça, põe a cara pra fora pra se mostrar e impressionar, chama a atenção das outras amigas. Acha que tá então com o rei na barriga. Nojentinha, cocôzinho, tem vergonha de onde mora. Sonhadinha com um tipinho, otário da moda. Se acomoda no carangue, logo o puto pergunta: som você gosta? Sem postura, sem respeito, seus talentos são safadeza, bunda, peito e no momento diversão. Com moscão de carro a prestação financiado. Perfil de malhação, humilde não e sim arrombado. Acompanhado de uma destruidora de famílias, homem casado ou não. Que coisa ridícula, outra ira com a vadia, não quer nada sério. Vai rolar um adultério. Quem paga mais tá com produto na mão. Você não passa perva de uma peça de leilão. Quem paga mais tá com produto na mão. Você não passa perva de uma peça de leilão. Né, utopia, Cinderela da nova era. Não tem sapo nem príncipe pra despertar a perva consciente da sua ambição atualmente. Fica gozando com o pau dos outros realmente. Ela vai com um, com dois e chega mais. Nos dias atuais não mais se satisfaz. Quer mais? Vai, roda a manca dos playboy. Quando sai, cê vem aqui, procura nós. Tô de boa, só pessoa, até PM sacudiu o cachorro, eu codi nome da cadela no cio. Mil e uma noites, mil e uma faces, mil e um nomes, ainda que lembrasse. Arrombada, rodada mais que roleta russa. Posições variadas, estilos da fruta. Que disputa não perde nenhuma ocasião. 24 por 48 horas de plantão. Irmão de responsa diz, né, flor que se cheira. Tem bafo de onça, pé sujo, frieira. Então esqueça, tu tá agradecido pelo aviso. A butri tá em busca mais de carniça, não vivo. Eu prefiro Scarlett, humilde, sincera. Fantasia que se torna realidade, bela e fera. Tipo aquela ciente do meu verso realista. A perversa que não entende diz que tô sendo machista. Paraquedista não sou eu, no degrau da matriz. Te entregando o Oscar de melhor atriz. Amanhecer infeliz, um dia desses não quero vê-la de salto alto pisoteando meu ego. Aliança perde a importância, ninguém socorre em casamento de ambulância. Se há a semelhança perfeita do seu perfil, propaganda do Brasil, mercadoria pro estilo. Quem paga mais tá com produto na mão. Você não passa perva de uma peça de leilão. Quem paga mais tá com produto na mão. Você não passa perva de uma peça de leilão. Nossa postura vale mais que a sua beleza. A conduta é eficaz e ponho na mesa. Não tem cerveja bacana, nada que te agrada. De segunda a sexta, final de semana, balada. Pra certa mulherada, o que eu tenho pra oferecer? Vergonha na cara, sentimento pra viver, fazer o que? Diz que é romântica, música de amor com vários versinhos. Escabela no show, lindo tesão, bonito e gostosão. Descabela e o vacilão, se acha o Zé Gatão. Então aproveita a situação que tem quem apoia o machão. Veja bem, mostra a bunda e rebola. Se tudo tá na moda, pra eles libera geral. A perversa se solta, para ela é normal. Importante é o visual para a feiticeira. Muito alto astral, moda brasileira. Beleza, tudo numa boa. Se depender da mídia vai virar cachorra. Prostolo é prastola, vida é zorra. Tá na louca, vai dar sopa pros trouxa. Tira a roupa, se acha a fofa, toda exibida. Mas é só Maria que carregou rei na barriga. O nariz empina, não me toca nem me rela. Só vai virar amiga se bancar a festa. No fervo se revela, o cifrão é seu dilema. Bonito ou feio é bom mamão para o esquema. Não tem preferência, quatro ou duas roda. Na onde que senta, empina a bunda, se joga. Quem paga mais tá com produto na mão. Você não passa perva de uma peça de leilão. Quem paga mais tá com produto na mão. Você não passa perva de uma peça de leilão. Quem paga mais tá com produto na mão. Você não passa perva de uma peça de leilão. Quem paga mais tá com produto na mão. Você não passa perva de uma peça de leilão.